Agora, 3 horas e 19 minutos, e olha, uma comissão aqui de Foz do Iguaçu está em Brasília, onde estão aguardando reunião a respeito da situação do fechamento para os veículos de turismo no Parque Nacional a partir do próximo dia 30 de dezembro. Eu vou conversar agora com Paulo Ângelo. Paulo Ângelo é presidente do Sindicato das Empresas de Turismo aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cristiane. Obrigado por nos atender. Quer saber como é que está a expectativa, Paulo, de vocês para essa reunião, para esse encontro logo mais no final da tarde? As expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos com uma comitiva de Foz do Iguaçu, com a presença do prefeito municipal, inclusive, o Samek, o nosso deputado, o professor Sérgio, além de presidentes e líderes de várias instituições de Foz do Iguaçu. Nós acreditamos que vamos agora, com a intermediação da ministra, buscar um consenso junto ao Instituto Chico Mendes e ao Ministério do Meio Ambiente, para que esse histórico erro do IBAMA com o Instituto Chico Mendes seja finalmente corrigido. A gente sabe que isso é uma questão já antiga aqui em Foz do Iguaçu. O pessoal sempre reclamou, o pessoal se preocupou com esta questão. E vocês esperam agora, tem essa expectativa que realmente, porque já está decidido que vai mesmo fechar. Você acha que vocês conseguem reverter essa situação? Nós acreditamos que sim, porque esse fechamento para os veículos de turismo foi um erro histórico, né? Só eles inseriram isso no plano de manejo. Foi um texto que eles buscaram de um plano de revitalização do parque. É um plano que estava norteando todas as ações de concessão, enfim, para iniciativa privada do parque. E esse plano de revitalização foi inserido dentro do plano de manejo sem uma ampla discussão com a sociedade do entorno, como está preconizado na lei. Então, nós estamos aqui agora para mostrar que é o momento de fazer essa correção, de que a lei tem que ser cumprida na sua essência, quer dizer, a comunidade tem que participar desde o início do tempo da confecção do plano de manejo, quanto à sua sequência de renovação, enfim, a sociedade tem que estar inserida. Nós não vamos aceitar que não seja imposto uma situação que está no plano de manejo, mas que tem vício de origem. É que, na verdade, o que se quer ali é que seja uma questão que seja resolvida e que seja bom para todas as partes, né, Paulo? Principalmente, mas para o setor de turismo, que não pode ser aí atingido por essa decisão, simplesmente fecha e não dá nenhuma outra opção, né? Veja bem, o discurso ambiental não se sustenta a partir do momento que se proíbe a entrada de veículos de turismo, incentiva ou provoca para que a concessionária compre mais veículos para suprir a demanda. Então, tira-se um veículo branco para colocar um veículo azul. Quer dizer, não se justifica ambientalmente. O que sim está preconizado no plano de manejo é a criação e fortalecimento de um monopólio do transporte. E isso nós não podemos aceitar. A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela é muito clara, quando ela diz que os destinos do parque, toda a gestão, incluindo o plano de manejo, deve ser feito em conjunto com a sociedade do entorno. Nós estamos cobrando e exigimos a nossa participação. Que esse erro histórico de não ter chamado lá no início a comunidade do entorno para participar desse processo, tem que ser corrigido agora. Tá certo, então, Paulo. Vamos aguardar, então, até o final da tarde, né, saber como vai se desenrolar essa questão. E agradeço mais uma vez a sua participação e boa sorte. Nós estamos torcendo, nós aqui, que essa questão seja resolvida de maneira que fique satisfatória para todas as partes. Obrigada, Paulo. Obrigado.